de pé aquela proposta. Cê faz aquilo só pra mim, eu faço o que você gosta. Não me enrola, não demora, que hoje eu tô afim. Tô daquele jeitinho, me dá logo essa resposta. Se quer saber, quero te ver, fico a noite inteira pensando em você. É muito louco esse nosso lance, vou te dizer. Foi de fuder, ficou na minha mente, não dá pra esquecer. Nossos corpos querem mais uma chance. Eu vou me jogar nessa treta, vou mergulhar de cabeça. Eu vou, mas só se você quiser. Ser seu homem, você minha mulher. Quando eu te conheci foi diferente. Me deu trabalho, você não botava muita fé na gente. Mas nossa pele bateu tão certinho. Deu certo o pedido que eu fiz na fita do Bonfim. Se quer saber, quero te ver, fico a noite inteira pensando em você. É muito louco esse nosso lance, vou te dizer. Vou te fuder, ficou na minha mente, não dá pra esquecer. Nossos corpos querem mais uma chance. Eu vou me jogar nessa treta, vou mergulhar de cabeça. Eu vou, mas só se você quiser. Ser seu homem, você minha mulher. Eu vou me jogar nessa treta, vou mergulhar de cabeça. Eu vou, mas só se você quiser. Ser seu homem, você minha mulher. Deixa eu te levar pra conquistar o mundo, amor. Sorrir, chorar e misturar a nossa cor na vida que brotar de nós. Na vida que brotar de nós. E misturar a nossa cor na vida. Na vida que brotar e misturar a nossa cor na vida.